Pasta 31. Faixa 1. Encontro 29. Cnetóforos. Os cnetóforos que se juntam a nós no encontro 29 estão entre os mais belos de todos os peregrinos animais. Uma semelhança superficial levou-os a ser classificados como águas-vivas. Eram agrupados no mesmo filo, conhecido como coelenterata, em razão da característica que têm em comum. A principal cavidade do corpo também é a câmara digestiva. Eles também possuem uma rede nervosa simples, como os cnidários, e, questionavelmente, seu corpo também é feito de apenas duas camadas de tecido. A análise das evidências atuais indica, porém, que os cnidários são primos mais próximos de nós dos quitenóforos. Outro modo de dizer que os cnidários se juntaram à peregrinação antes dos quitenóforos. Mas não me sinto confiante o suficiente quanto a essa questão para atribuir uma data ao evento. Quitenóforo em grego significa que leva um pente. Os pentes são proeminentes carreiras de cílios piriformes, cujos batimentos permitem a locomoção dessas delicadas criaturas em vez dos músculos pulsáteis que fazem o mesmo para superficialmente semelhantes águas-vivas. Não é um sistema de propulsão rápido, mas presume-se que lhe serve a contento não para perseguirem as presas, e sim para obterem o mesmo tipo de melhora indireta na taxa de captura conseguida pelas águas-vivas. Em razão de sua semelhança com as águas-vivas e de sua delicada consistência gelatinosa, os cnetóforos são conhecidos em inglês como comb jellies, gelatinas em pente. O filo não tem muitas espécies, apenas cerca de 100, mas o número total de indivíduos não é pequeno e eles embelezam, por quaisquer critérios, todos os oceanos do mundo. Ondas de movimento sincronizado perpassam as carreiras de pentes em deslumbrante iridescência. Os cnetóforos são predadores, mas como as águas-vivas, precisam que as presas esbarrem passivamente nos seus tentáculos, que embora se pareçam com os das águas-vivas, não têm cnidócitos. Possuem, em vez disso, seu próprio modelo de células laçadoras que disparam uma espécie de colar no lugar de afiados arpões venenosos. Talvez possamos imaginar os quitenóforos como um jeito alternativo de ser água-viva. Alguns deles, porém, não têm forma nada parecida com a de um sino. O magnífico Cestum veneris é um daqueles raros animais cujos nomes vulgar e latino significam exatamente a mesma coisa, cinto de Vênus, o que não surpreende, pois seu corpo é uma longa fita bruxuleante de uma beleza etérea digna de uma deusa. Embora o cinto de Vênus seja comprido e fino como um verme, o verme não tem cabeça nem cauda, mas é espelhado na região central onde fica a boca, a fivela do cinto. Ainda assim, possui uma simetria radial, ou para ser mais exato, birradial.